2733, autoridade do toque remetida, pistão no zero, vento 150 graus, 089. Autoridade do toque remete por força 2733. Luiz, que liberou com nós, estamos vamos para táxi. Controle, o Gona 075? O Gona 075, prossiga. Solicita manter essa proa por mais 10 milhas para evitar formação com a esquerda. Sente, Gona 075, após o desvio, vou Itape. Após o desvio, Itape, o Gona 075. O chame 6142, chame centro Recife, frequência 126.85, terra 125.45. Confirma em secundário 2545? Afirma, 25545. Ah, ok, então primário 2685, alterna 2545, chinês 6142, boa. Bom, senhor de Salvador, gol no 396, sente da Tango. Gol 1396, chegada Mari, desça para o 060. 060, 396. Táxi 4118 da Azul, está com 8686 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alternado Galeão. Está autorizado até o ponto de espera Azul 4118, a torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 06. 16, no ponto de espera 186 a torre, o controle após 208. Obrigado. Então 3155, cópia. Pronto, 3155. Autorizado nível 340 para Guarulhos, via Pesulo 44, decola da pista no zero, curva à direita, da Euleda, após Leda Ildes, 120, decimal 8, transponda 5112, TAN 3155. 340 para Guarulhos, decola 10, curva à direita, da Euleda Ildes, 1208, 12, transponda. Falar de 075, desça para 2010, ajuste 1096, autorizado final LS após estabilizado. 2096, preparo estabilizado, bom, 1075. Estamos confirmando, pouso final, pista 10. Vai realizar mais um toque, remédio. Salvador, controle de Salvador, gol 925, cliente da informação, tanto. 1925, a sandicação, chegada Bonf, desça para o 070. Agente, chegada Bonf, descendo para o 070, 2733, autorizado base, é posição do 1-0. Operar o 2733. Controle Salvador, boa tarde, trip 5627. 5627, contato radar, FUPA 190, saída PUCA. Parou 90, saída pouco, é o trip 56427. Desculpe, o controle voo no 396 solicita voitap para evitar formações. Voo 396, autorizado voitap. 396, voo itap. Controle de Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, informe radial distância de Salvador. Radial 285. Só um instante. Controle, o 396. Boa, 396, prossiga. Vai dizer um pouquinho mais, proa aproximadamente 35, positivo? Confirme. Vai manter a proa 35 ao invés de proa de TAP, pra evitar formação. Sente, após o desvio, reaciona, reaciona proa de TAP. Positivo, a possibilidade após o desvio voadona? Quantas milhas matará o desvio? Máximo 20 milhas. Gol no 396, tá autorizado voadona após o desvio. Obrigado, 396. Ao 243, 67 milhas de Salvador, o passarelo. E de alta descida. Gente, passarelo 2231, não recebe seu transponder, desça até o 070, chegada Mari. 070, chegada Mari. Eu acho que nós estamos com algum problema no transponder, que ele está intermitente, olha. Então estamos descendo para o 070 na chegada Mari, passarelo. Gente, passarelo 2231, reporta atingindo 070. Reportará, passarelo. Gol na 396, desça para 2010, ajustando a 0, 16. 2000, gol na 096, gol na 396. 7010. Ali, na esquerda, papel 2733. 0016, gol no 925. Salvador, boa tarde, azul 418, quanto esperam no 0 km? Passaré 6321, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 160, grau 079. Viu decolagem, 6321. Azul 4198, mantendo quanto espera dono zero. Mantendo, 4198. Salvador, TAM 3155, portão 10, feedback acionamento. 3155, só um instante. Já temos um confio em posição. 75. Gol 975, compete aproximação, chame torre 18, decimal 6. 18,6, gol no 075, obrigado. 215, chame controle 120, decimal 8. 208. Tá retornando com proa de drone, gol no 396. Continuou no 396, autorizado final ILS, X-Ray, aposto estabilizado. Portanto, estabilizado no final do ILS X-Ray, 396. Tô autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, chamada táxi. Estamos um, chamando a Quebec. Web 5729, cópia. Prossiga. Autorizado 360 para confins, TAP Zulu 16, decolagem pistão no 0, curva direita, Dael Leda, após Leda Bridge, após Bridge, TAP Zulu 16, 120, decimal 8, e aciona 5156. Tem Norte autorizado, 360 para Belo Horizonte, com 15 a Bezulu no meio, decola da 10 curva à direita, saída da El Transição Leda. Aí vai voar bridge, após intercepta na Bezulu 1 no meio. Controle 208, transponder 5156, 55729. 55729, chame para puxa sonar. Obrigado. Quem está ali na 360 pela direita, vai reinterceptar. Pode seguir como número 2? Não entendi o final. Pode seguir como número 2? Afirmo, número 2. A gente vai seguir como número 2 após o Airbus. Jesus, estou indo em volta sua velocidade indicada. Reduzindo para 250. Ciente, passador de 3. Livre pouso, 1075. Zoom autorizado cruzamento da 1735. Zona 925, informe sua velocidade indicada. Indicada 2509, 1925. 1925, reduza para 2009. Reduzindo para 2009, 1925. Acho que o ponto de espera da 1.7. Cruza. 1.20 para o 0.70. Gente, eu reposto exigindo o 0.70. Patera. Siga a Mega Delta. Delta, direção norte, entrando para ataque. Voo 075, solo, 18, livre direita, chame solo, 121, decimal 9. Direita, 219, voo 075, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 0775, chama para ataque. Está de volta. Sete agora, cadê na sua cortina? Guardando. Hotel Yankee, a sua indicação. Chegada Mari, desça para o 080. 7160, grau 079. Foi tão número 7, boa não, 075. Para o táxi, 3155. 1-1-0 a bordo, 3:59 até Medalhão. Então 3155, táxi de Apache Índia, torre 118 meia dúzia no ponto de espera, 1-0 no meio ajuste. Está autorizado até o ponto de espera. Até o ponto de espera via Apache Índia, 18 meia a torre, está 3155. Azul 4118, autorizado a linha e manter cabeceira 1-0. Ali manter 1-0, 4118. 3861, reduza para 1809. Reduzindo para 1809, informa que já está mantendo 070. Gente, 2231, desça para o 050. Reporte atingido. 050, reportará atingido o passarelo. Azul 4118, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 160, grau 052. Iniciando não no 04118. Azul LF, gol no 075. Autorizado agora, portão 7, 1075. Portão 7, gol no 075. Gol no 077, cópia. Galeão autorizado, 360. Via Apezulu 10, SMAP, após SMAP direto Lúvito, após Lúvito direto Barbacena e após Conforme. Decola da 10, direita, da El Linda, após Linda, Bridge. 120, decima 8, aciona 5165, gol no 077. 360, para a Sete Rão de Apezulu 10, decola da 10, sua direita, saída da El. Leda, após Leda, Bridge. Após Bridge, SMAP, após SMAP, Lúvito, Barbacena e após Conforme. Controle 120, décima 8, transponder 5165. Correto, gol no 077, chama para puxa acionar. Morado. O azul 4118, na Leda, da El, perdão. O ponto espera da 10, pronto para decolagem. Santo, então da 55, mantém a ponto espera da 10. Vai manter o 3-1-5. É, Brite, pode voltar, é o Leta, tá presente? Do 418, autorizado pela Dael. Dael, obrigado. Um instante para a sua autorização. Ok. O 231 informa o tráfego na sua posição de 1h06.5 milhas, é um Boeing 738. Você seguirá como número 2 para aproximação. Passaria eficiente. O 925, chama a torre 1-9-6. 1-9-6, chama a torre 18-6. Saiu 261, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-7. Nessa torre, o localizador, repõe a estabilidade. Reduza para 1-7-0-9. Ciente, passarelo. Trip 5627, chama em centro Recife, frequência 1-26-5, alterna 1-25-4-5. Centro Recife 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, TP 5627. Torre Salvador, gol no 025, na final, baixado e travado. Ciente, gol no 925. Autorizado, pouso 1-6-0-0-7-9. Autorizado, pouso, gol 1-9-2-5, está 10. Força Aérea 2733. Força Aérea 2733. Complete curva pela direita, reporte perna do vento, pista 1-0. Completar curva pela direita, depois ingresso na perna do vento, 2733. Ingresse no ponto médio, perna do vento, pista 1-0. Força Aérea 2733. Ciente, vai ingressar no ponto médio da perna do vento, 2733. Obrigado. 8-6, obrigado, boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, Oceaner 6314, do Catango, autorização Petrolina. 6314, Petrolina, aguarde costa. Aguardando, saberia informar a saída prevista, senhor? Saída Momo. Momo, certo, obrigado. Número 3, 9 mm, direita. Oscar 2736. Desconsidere, torre, eu vou usar o 2733. Torre de Salvador, boa tarde, passarido 2231 no localizador, aguardando o glide. Chame passando o Simbra, passarido 2231. Chamará. 5219, autorizado nível 160. Autorizado 160, 5219. Pressão 3217, cópia. Prestiga. Pressão 3217, autorizado nível 360 para Confins. Decola da pista 10, direita, da El Leda, após Leda Bridge, após Bridge e a Pesulu no meia. Decola da 10 com curva direita. Controle 120, decimal 8. Aciona 5161. Pista 2177, Confins nível 360, conforme, decola da pista 10, curva direita na saída da El. Transição Leda após ou a Bridge, em seguida a Pesulu no meia. Controle 120, decimal 8, responde 5161. São 3217, chamo para puxa, senhor. Puxa. Puxa, né? 6314, cópia. Pronto, para cópia. Está autorizado 340 para Petrolina, via Pesulu 20, Petrolina após direto. Decola no 0 direita, corrijo, esquerda, Momo. Cogbo, após Cogbo, Flock. 120, decimal 8, 5162. 2736 ingressou na perna do vento. Saia 2733, tem que na perna do vento, aguarda a saída de abaixo. Aguardando na perna do vento, 2736. 9925, solo ao 28, livre direita, chame solo. 121, decimal 9. Luna 755, desça para 4.010, ajuste 10, 17. 4.010, 17, 755. Serra Hotel Yankee, desça para 050. 050, Yankee. Grau 089. Me pouso na 10, passarinho do 2231. Quatro ONU, ONU 8, chama o centro Recife, frequência 1.26.0, alterna 1.25.1. 2.6.0.25.1, obrigado, boa tarde. Livre no 2, chame táxi. Livre, chama táxi, é 2.9. O 9.25, mantém a posição antes da Juliette, reporte antes da Juliette. Mantém posição antes da Juliette, reporte antes da Juliette, 9.25. Força Aérea 2733, autorizado base, é patinão do 10. Está girando base, 2733. Salvador, boa tarde, Trip 5241, informação Tango. 5241, 4 Tango, quanto disponível, pronto, pode e a Montes Claros. Trip 5241, autorizado 200, Montes Claros, direto, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, após direto, Vitória da Conquista, após direto, Retol e após direto. Controle 120, decimal 8, aciona 5173. 5241, da trip autorizado 200, direto para Montes Claros. Decola da 10, curva direita, contra o perfil da Arbor. Após direto, conquista, direto, retol. Foi direto, destino 1208, controle 5173, o transponder. Afirmativo, confirmando nível 200, chama para puxa, senhor. 200, chamaremos. Paulo Salvador, passarinho 2231, livrou a 10. Passarinho prossegue via Alfa. Juliette, posição remota 14. Alfa Juliette, remota 14, 2231. Passarinho ingresse daqui ou para o pátio 3? E após tem livre ingresso pátio 1. Silo para o pátio 3, 2231. Ainda está seguro, mas tem que pousar o mais rápido possível. Sem problema, então pode desconsiderar, a pista está livre, autorizado o pouso, no 60 grau, 09 nós. Força aérea 2733. Essa é a pousar final, 2733. Tira papel 050, ferro está aí. Hotel Yankee, vetor sequenciamento, confirmando. Vai curvar agora à direita e para interceptar o ILS vai voar na proa 065, autorizado descida para 2010, 2017. 065, direita, 2010, 2017, serra da Yankee. Condições de manter essa velocidade até próximo, interceptar? Afirmativo. Ok, 1755, número 2, reduz agora para 200 nós, desce para 3000, subjetor mantém a proa, limitado pelo localizador. Perfeitamente, 1755, desce 2000, mantém proa, limitado pelo localizador, 755. Passe do L. Certo, aguarda. Passa a letra livre até 14. Livre até 14, 2231. Para o táxi web 5729, a bordo 89, autonomia 39, alterna Guarulhos. Ser autorizado, web 5729, ajuste no 07, torre 118, decimal 612 no ponto de espera. 117.0, torre 2862, obrigado, até um bom dia. Abraço. Novembro autorizado, cruzamento do campo, aguarde processo de controle, decola 233. Autorizado cruzamento do campo, em Novemberal, aguardando autorização, aguardando transparente. São 3155 ali, mantém cabeceira 10. E mantém 10, 3155. Cautela até o 01, está autorizado. Cautela até o 01, 1923. Autorizado decolagem, vento 160, grau 089. Alfa. November Alfa, ciência no controle, 1-20-8. 1-20-8, controle, até, graças. Controle, Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alfa, decolado da 1-7, estou de buraquinho, muito boa tarde. Eu sou o Corredor Forte, o Índia, November Alfa, na escuta, boa tarde. Corredor Forte, sempre na escuta, Alfa. Mike Eco Delta, decolado, 65, chama controle, 120.8. Delta, até agora. Controle, Mike Eco Delta, boa tarde. 3155, informo, Charlie 150, a 1000 pés, afastando o litoral norte. Não interferirá com seu tráfego. Sente do tráfego, tá 3155. Sim. O Mike Eco Delta, decolado da 1-7, está atingindo 1000 pés para Manati. Manati direto chama 20 milhas, Delta, 1000 pés. Delta. Tá. Portão 9, autorizado, chame táxi. Está próximo do limite. Curva esquerda para o 160.